faz pra viver? Se esconde atrás de portas, se prende em ilusões. Sua vida é uma prisão e nada disso adiantou. Ficar entre as grades esperando o que fazer? Que fazer agora que você evaporou? Aprender. E o que não pode enxergar também não faz questão de ver. A sua intolerância faz de tudo a confusão. Ficar entre as grades esperando o que fazer? Que fazer agora que você evaporou no ar? Tentou se esconder do que não pôde compreender. Agora que você evaporou no ar, tentou se esconder do que não pôde compreender. E nada disso adiantou. Ficar entre as grades esperando.